Panorama Agrícola para 28 de novembro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de segunda-feira de Lua Nova, 28 de novembro de 2011. Na mesa de som está o Márcio Peixe. O ditado de hoje é: há sempre um ombro amigo para confidências e conselhos. Confira no Panorama Agrícola de hoje. A agricultor familiar tem nova linha de crédito para recompor dívida rural. E as homenagens pelos 20 anos da EPAGRE. Uma dica que pode mudar o seu dia. Na dica de hoje, orientações para uma boa comunicação. Fale aquilo que você tem certeza, com conhecimento. Evite o eu acho. Seja direto, mas com tato, sem julgar. E procure usar de empatia, que é a qualidade de se colocar no lugar do outro. É hora das notícias. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou sessão especial para destacar os 20 anos da EPAGRE, a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural do Estado. Um dos homenageados foi José Oscar Kurtz, 73 anos, um dos primeiros pesquisadores agropecuários aqui no Estado. Eu comecei a trabalhar em 1962. Quando eu entrei na estação instrumental de caçador, tinha um chefe e eu. Depois tinha na estação de Uruçanga mais um chefe e na estação de Vidé mais um chefe. Ou seja, a nossa equipe de pesquisa em Santa Catarina eram quatro, sendo que três chefes e eu como pesquisador. E quais foram as primeiras pesquisas, seu Oscar? Bom, nós fazíamos pesquisa com trigo, com milho, com feijão, com soja. E depois eu passei a chefia da estação experimental de caçador. E caçador passou a ser a estação líder em Santa Catarina, que coordenava Videira, Caçador, Chapecó, Uruçanga, Lages. Além de José Oscar Kurtz, o legislativo lembrou do trabalho da extensão rural, cujo precursor foi o fundador da Acaresc, Glauco Linger, 89 anos. Olha, em primeiro lugar, a homenagem devia ser dirigida aos que realmente fizeram o serviço de extensão rural de Santa Catarina. O único mérito que eu possa ter nisso tudo, que não é bem mérito, é sorte, a sorte de ter me cercado de gente mais competente do que eu durante todo o tempo, desde o início da extensão rural, não é, até o dia em que eu deixei e me aposentei. Não é? Eu fui um sujeito de sorte, nada mais. Não é? Tive sorte de me cercar de gente competente, de gente honesta, de gente trabalhadora, um pessoal que não media a hora para trabalhar, um pessoal que trabalhava sábado, um pessoal que saía domingo para fazer programa de rádio. Então, durante o tempo que eu trabalhei no setor público agrícola de Santa Catarina, não é? Eu posso reafirmo, né? Tive muito mais sorte do que competência, muito mais sorte que qualquer outro mérito. Na sessão especial da Assembleia, depois da homenagem a Glauco Linger, o presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Resman, lançou o balanço social da empresa. A contribuição da EPAGRE no retorno social que as tecnologias e ações da empresa geraram para a sociedade de Santa Catarina em 2010 foi de R$ 635 milhões de reais. Cada um real que a sociedade catarinense botou na EPAGRE, a EPAGRE está devolvendo 2,8 reais em investimento, ações, ou seja, esse é o nosso retorno. O secretário adjunto da Agricultura e da Pesca, Ayrton Spies, também falou para o Panorama Agrícola sobre a importância do trabalho da EPAGRE. A EPAGRE merece essa homenagem devido aos seus 20 anos, porque é uma empresa de pesquisa e extensão rural, referência no Brasil e no mundo. É uma instituição que tem valores muito fortes e ela tem uma missão muito clara, definida, no sentido de desenvolver a pesquisa e a extensão rural em Santa Catarina. E por isso, baseado isso no seu valioso corpo técnico, seus recursos humanos, as pessoas que trabalham na EPAGRE, elas têm demonstrado que é uma instituição que continuadamente se justifica perante a sociedade catarinense. É uma empresa que tem sido flexível para se adaptar aos desafios novos que se impõem todo dia como uma instituição de pesquisa e de extensão rural. Quem propôs a sessão solene na Assembleia Legislativa foi o deputado estadual José Milton Schaefer, que diz qual é o desafio da EPAGRE para os próximos anos. O desafio é muito grande, porque nós estamos vivendo num momento de inovação, né? De muita pesquisa, de muita tecnologia. Então, a EPAGRE, que fez um grande trabalho até aqui, ela tem uma missão maior ainda daqui para frente, para preparar e adequar a agropecuária catarinense, os nossos agricultores, para o futuro. O futuro tem muito, passa pelo caminho da EPAGRE, da pesquisa e da extensão. Então eu vejo que nós temos um grande desafio, que é a geração de tecnologias, tecnologias de resultado para aplicação nas propriedades agrícolas, para tornarmos cada vez mais a agricultura familiar competitiva, capaz de manter e aumentar a qualidade de vida das famílias rurais. Esse é o grande desafio e a grande missão que está sendo reservada para a EPAGRE daqui para frente. Falou aqui no Panorama Agrícola José Milton Schaefer sobre os 20 anos da EPAGRE. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O Conselho Monetário Nacional aprovou linha de crédito para agricultor recompor e renegociar dívidas. Essa nova linha de crédito vale para agricultores inadimplentes em operações de custeio e investimento. O limite de crédito por agricultor é de R$ 30 mil, com prazo para pagamento de até 10 anos e taxa de juros de 2% ao ano. Ao contratar a operação, o agricultor deve pagar no mínimo 3% do valor total da dívida. Agricultores adimplentes também podem acessar essa nova linha de crédito caso queiram renegociar suas dívidas com prazos mais longos e prestações mais baixas. Quem analisa esse assunto aqui no Panorama Agrícola é Antoninho Rovares, secretário de Política Agrícola da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. É uma nova linha de crédito no sentido de fazermos uma repactuação de todos os débitos dos agricultores familiares, oriundos, digamos, de todos os custeios, investimentos, crédito de emergência, enfim, crédito de comercialização, que esses agricultores familiares, ao longo desses últimos pelo menos 10 anos, não tiveram essa condição e que nós sabemos do número grande de intempéries que aconteceram não só no nosso estado, mas em todo o sul e o centro-oeste e o nordeste do Brasil. Então a gente buscou, com essa nova normativa, minimizar esses problemas desses agricultores, fazendo com que eles possam fazer, através desse novo crédito, a repactuação dos seus débitos junto aos bancos. Esse novo crédito é só para repactuar dívidas? Sim, esse novo crédito será para a repactuação das dívidas desses mais de 500 mil agricultores que nós temos no Brasil e que estão em situação de inadimplência, mas também poderá ser feito para os que estão em adimplência. Ou seja, um agricultor que, digamos, pegou mais alimentos e que hoje está com aqueles juros de 3, 4% que era o mais alimentos anteriormente, ele poderá entrar nesse programa, fazer a sua repactuação, aumentando inclusive o prazo, e reduzindo os juros de 4%, por exemplo, para 2%. Então, também é uma medida para os adimplentes que queiram e precisam fazer, digamos, essa nova repactuação. Que outras novidades você teria nessa área de política agrícola, Antônio Rovares? Bem, nós estamos trabalhando muito forte como forma de garantia de renda para os nossos agricultores, o Programa de Garantia de Preço da Agricultura Familiar, que nós chamamos de PGPMAF, onde a gente espera ter pelo menos um volume de recurso destinado exclusivamente para a agricultura familiar com ações do governo simplificadas e também uma vamos chamar, uma redemocratização do Pronaf para tanto para os agricultores com baixa renda como para os agricultores com maior renda. Nós agradecemos Antoninho Rovares, secretário nacional de Política Agrícola da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. Antoninho Rovares, obrigado pelas suas informações. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.